Muito boa tarde, bem-vindos a mais um Conversas de Esquina, o programa que volta a acordar. Feeling my way through the darkness, guided by a beating heart. I can't tell where the journey will end, but I know where to start. They tell me I'm too young to understand. They say I'm caught up in a dream. Well, life will pass me by if I don't open up my eyes. So that's fine by me. So wake me up when it's all over. When I'm wiser and I'm older. All this time I was finding myself and I didn't know I was lost. So wake me up when it's all over. When I'm wiser and I'm older. All this time I was finding myself and I. That I could stay forever this young, not afraid to close my eyes. Life's a game made for everyone, and love is the prize. So wake me up when it's all over. When I'm wiser and I'm older. All this time I was finding myself and I. So wake me up when it's all over. When I'm wiser and I'm older. All this time I was finding myself and I didn't know I was lost. I didn't know I was lost. I didn't know I was lost. I didn't know I was lost. Estamos de regresso a mais um Conversas de Esquina, depois de um período de férias. Regressamos neste mês de setembro para a terceira série. Dá-me voz, estou sem voz. André Henriques, da RFM, esteve cá em março Olá. De 2012. É incrível. E agora estás aqui em setembro de 2013, um ano e meio quase depois, e muita coisa já mudou na tua vida. É verdade. E quando me fizeste o convite outra vez, eu pensei, epá, isto foi há quanto tempo? E achava que era mais ou menos um ano, e fiquei agradavelmente surpreendido por já ter sido há mais de um ano, há um ano e meio, e por estar com o programa ainda no ativo e com... Eu tenho acompanhado pelo Facebook e tenho acompanhado também das vezes que me vou cruzando contigo, estar com convidados cada vez melhores, ou seja, a partir de mim foi sempre a subir. Acabaste com o Ricardo Augusto Pereira, a última season, salvo erro, por isso eu acho que a partir de mim só coisas boas. Sim, exatamente. Eu vou dar sorte, acho. Estamos aqui no regresso das conversas de esquinas. Estiveste aqui há um ano e meio, precisamente. Uhum. E a vida mudou imenso. Epá, foi. RFM, café da manhã. Estás RFM. A cumprir o sonho de menino? Estou a cumprir o sonho de menino. Sabes que eu acho que disse isto no primeiro programa, mas volto a dizer agora. Eu não, rádio era uma coisa que era um bocadinho longe dos meus horizontes até chegar ao último ano da faculdade e ocupar uma cadeira naquela... Era uma cadeira opcional. Disse, epá, a rádio dá uma boa nota, sobe a média, vou fazer rádio. E pronto, e hoje estou em rádio. Por isso, sonho de menino, não, acho que é o percurso normal que qualquer pessoa gostaria de ter. E acho que profissionalmente me safei. É chegar ali e pensas assim, epá, se calhar isto até correu bem. E sim, agora obviamente que estou a cumprir um sonho e um desafio, obviamente que ao longo da carreira de rádio, estou a dizer isto um bocado de forma leviana, mas a verdade é que, obviamente, no primeiro e segundo ano de rádio não tens noção das coisas, chegas aos 5, aos 10, que já aconteceu, e aos 11, que também já aconteceu, vou a caminho dos 12 anos de rádio, e obviamente tens noção das coisas, e sabes que estar sentado numa cadeira como a da RFM no café da manhã é o máximo que podes querer. Não há, depois disto fica complicado. Mas antes de ires para o café da manhã, fizeste o horário das 6 às 10 da noite. É verdade, acho que foi uma espécie de pré-época, uma espécie de pré-estágio para aquilo que é hoje o café da manhã. Eu fiquei na altura entre as 6 e as 10 com a Joana Cruz. Foi um gozo trabalhar com a Joana Cruz na altura, porque nós somos amigos há muitos anos, estávamos os dois na Católica. Depois trabalhámos 6 meses na Mega, ela deixou para a RFM, eu tive 10 anos na Mega. E foi um grande gozo escrever para ela. É das coisas mais extraordinárias quando alguém agarra num texto teu e surpreende-te. Tu sabes o texto, sabes o que é que ela vai dizer, sabes a piada que ela vai mandar e ela consegue dar 10-0 ao texto que tu escreveste e diz ela literalmente o que lá está, mas a maneira como diz é completamente diferente. Por isso foi um grande gozo. Entraste na RFM nessa altura das 6 às 10, saído da Mega Hits. Foi um choque de realidade que tiveste? Ou há mais semelhanças entre a RFM e a Mega do que se possa pensar? A nível de trabalho, as metodologias são iguais, temos todos a mesma escola, e ainda bem que assim é, porque no fundo, e se pensares nisto, vamos transferir isto para o futebol, a Mega serão as escolinhas do Sporting e a RFM será depois a pessoa que aproveita os talentos do Sporting, que é o que costuma acontecer no futebol. Mas é um bocadinho isto, ou seja, tu formas talentos na Mega, eles progridem para a RFM, os talentos que estão na RFM têm que progredir para a Renascença, e é todo um ciclo de trabalho que se renova de X em X tempo, e no fundo eu faço parte, obviamente, de uma série de valores que entraram na RFM nos últimos tempos, a Mariana Alvim, a Carolina Camargo, o Pedro Simões, que faz o Rocha no Ar com a Carla, é tudo uma série de sangue novo que é necessário dar e fomos todos talentos formados na Mega. Mas voltando ainda ao teu início na RFM, era muito diferente fazer rádio à tarde, no regresso a casa, do que fazer rádio de manhã? É. Tem que se falar de uma maneira diferente, uma abordagem diferente? Sim, ainda por cima eu vinha com o estilo da Mega, que é um estilo extremamente vincado, e com muito ritmo, e a música não para, e tu não paras, e estás sempre para cima, e é o objetivo. E de repente passo para uma RFM onde o target é diferente, o horário é diferente. Eu vinha da manhã, tive 10 anos na manhã, e depois venho para a tarde e ao final de 2 ou 3 emissões, o meu diretor, o António Mendes, também já foi teu convidado, chegou ao pé de mim e disse-me, André, adoro. Se calhar temos que limar aqui algumas arestas. E eu, diz lá, o que é que acontece? Porque, por exemplo, eu não digo informações. Eu não digo já a seguir as informações de trânsito. Naturalmente me saem já a seguir infos de trânsito. E são pequenos trejeitos de linguagem que, de repente, para um target mais velho, obviamente que não faz muito sentido eu ter. E, essencialmente, a questão do ritmo. Eu tinha muito ritmo para aquilo que é uma rádio como a RFM. Hoje em dia, já me questiono como é que eu faria Mega. Porque hoje em dia já estou tão habituado a este ritmo e é-me tão mais natural este do que o outro, que já me começo a pensar como é que eu fazia na Mega, já não me lembro. Fizeste esse estágio nas tardes da RFM, como é que surgiu o convite para o café da manhã? Qual foi a primeira coisa que pensaste assim que surgiu esse convite para assumir as manhãs? A ambição existia, minha. Sou-te sincero, aliás, sabes perfeitamente. Obviamente que eu gostaria de chegar às manhãs da RFM, como qualquer pessoa que depois faz rádio e está dentro de um grupo como o grupo RCOM. Depois, estava nos fins de tarde com a Joana. Há um dia em que o António Mendes me chama, vou para uma sala e ele diz-me, já falei com toda a gente, estou agora a falar com vocês. Manhãs da RFM, tu, a Joana, o Nilton e a Mariana Alvim. E eu fiquei a olhar para ele. É pá, bom, bom, acho que sim, isto é bom. Está ótimo, ótimo, boa, boa, boa. Quando? E ele, dia 17, salvo erro. E eu disse, boa, boa. E de repente reparei que dia 17 era daí uma semana e quatro dias. E então aí fica extremamente nervoso. E depois foi apertar a mão ao Nilton pela primeira vez e dizer, ok, vamos ser companheiros de trabalho, espero eu, durante muitos anos. A Joana foi uma transferência, fomos os dois, e a Mariana Alvim também a conheci na altura. E pronto, os primeiros tempos foram literalmente de conhecimento. Quem és tu? Quem sou eu? Que timings é que tu tens? Qual é o teu timing de comédia? Qual é o meu? O que é que tu achas piada? O que é que não achas? E conseguir integrar quatro pessoas dentro de um estúdio é sempre uma coisa que leva o seu tempo. Agora estamos mais que afinados. Agora dá-nos um gozo gigante fazer aquilo. Tiveste que te adaptar novamente ao ritmo das manhãs? Ou nunca saiu de ti? Nunca saiu de mim. Eu odeio fazer outro painel que não sejam as manhãs. Não por prepotência de achar que o meu lugar é nas manhãs, longe disso. Mesmo quando era produtor das manhãs, eu adorava fazer manhãs. Ou mesmo quando fazia o trânsito na Mega, adorava fazer manhãs. Porquê? Porque o meu ritmo biológico está completamente habituado. Eu, há 11 anos que trabalho neste ritmo. Acordo às 5h30 da manhã e saio às 1h30, 2 da tarde. Quando passei para os tais fins de tarde com a Joana, desregulou-me a vida toda. Porque tu não te levantas de manhã para trabalhar. Eu sou workaholic, trabalho durante a tarde e durante a noite, ou seja, eu entrava à 1 da tarde, não fazia sentido, e saía às 10 da noite. Às 10 da noite não vais fazer nada a não ser ir para casa, e agarras-te a um filme e adormece e acordas no outro dia ao meio-dia e vais trabalhar. Ou seja, perdi muito daquilo que é a minha dinâmica profissional para além da rádio. Agora voltei às manhãs, que é o meu habitat natural, é o dia que eu gosto de estar, e eu acordo bem disposto. O que é algo complicado quando se acorda tu quase sabes, tão cedo, como disse. Sim, sim, sim, sim. Falaste há pouco, quando tiveste a reunião com o António Mendes, a dizer essa tal mudança no café da manhã, que ficaste bastante nervoso. Esse nervosismo também apareceu por substituir uma das maiores duplas que passou pela rádio, Zé Coimbra e Carla Rocha. A responsabilidade é qualquer coisa de gigante. Acho que não havia nada tão grande nas manhãs da rádio desde o António Sala. Acho que desde o António Sala que não havia nada sequer parecido. Eu sou amigo do Zé há imensos anos, desde que entrei para o grupo. O mesmo posso dizer da Carla. Substituí-los é uma nervoseira. Ter confiança no que íamos fazer e no projeto que tínhamos nas mãos para arrancar era sinal de que as coisas estavam talhadas para que nós nos saíssemos bem e com força. Agora, sentar-me na cadeira do Zé Coimbra é um peso nos ombros. É sentir que a voz que acompanhou o país durante os últimos 10 anos, agora sou eu que estou ali naquele lugar. E fazer tão bom quanto ele, ou melhor, é uma coisa absurda. Sabias que iam existir comparações? Claro, claro. Claro, mas de qualquer forma acho que as comparações são obviamente do público. Nós lá dentro, para nós é natural mudar de painel. Para nós é natural ter novos desafios. Para nós é natural apertar a mão ao próximo e dizer... Agarra nisto, se faz favor. Tal e qual como o Oceano Pacífico subiu uma hora e de repente teve que sair abrir um espaço para o Rocha no ar. E o testemunho é este. Faz tão bom ou melhor. Só assim é que tu consegues que depois no global todos tenhamos algum sucesso. Por isso a responsabilidade existe, o peso é muito, a comparação é de fora, mas nunca de dentro. Ou seja, lá dentro sentes a coisa tipo, bora, vamos nisto, força nisso, carrega. Eu sei que isto é um exercício de futurologia, mas olhando para aquilo que é agora o Café da Manhã, pode ter os mesmos anos que teve a dupla Zé Coimbra e Carla Rocha? É um bocado futurologia. Eu adorava que sim, eu adorava que sim. Espero que a vida não mude tanto assim nos próximos anos como mudou no último ano. Mas acho que sim. Estamos-nos a dar muito bem. Descobri pessoas fantásticas. O Nilton é uma pessoa extraordinária. A Mariana é incrível. A equipa de produção é ótima. Somos um bom grupo de amigos e eu acho que sim. Temos limado as nossas arestas e acho que é uma coisa para durar. Mais que um projeto a tempo ou a termo, é um projeto de vida. E esta é um bocado... Que há dias falava com uma pessoa que faz televisão e dizia, então, mas e quanto tempo é que vai estar lá? E não sei o quê. Não faço a mínima ideia. Então, mas são 6 meses, um ano? E eu dizia, não, 6 meses, um ano, nunca. Eu, quando penso nisto, penso a 5, a 10, a 15... Isto não é um projeto a termo, é um projeto de vida. Não tem fim. é como, sei lá, outra coisa qualquer na tua vida, não tem fim, é o teu projeto de vida e este é o meu. Fazes o café da manhã, mas também fazes painel sozinho, também dá-te gozo fazer enorme. Rádio enorme, adoro fazer rádio sozinho. Aliás, sério, eu é visto agora. Sentes-te mais tu? Sentes-te mais verdadeiro? Sinto-me mais verdadeiro, não, sinto-me mais íntimo. Sim. Ou seja, quando estás em estúdio com muita gente, a tua tendência, por muito que queres falar para fora, as pessoas não estão a ver nem metade das caras que as pessoas estão a fazer, nem as metades dos sinais, nem a Sandes que ficou meia na boca, nem as pessoas não estão a ver o que se está a passar. E é uma coisa a quatro, que tentas passar para fora e é esse o principal objetivo. Quando estás sozinho em estúdio, estás só tu, o microfone e os ouvidos da pessoa que te está a ouvir. E quando pensas nessa pessoa, é muito mais íntimo dizeres qualquer coisa. Se calhar sarto muito, tenho muito menos piada, se é que alguma vez tenho piada, mas tenho muito menos piada e sou muito menos bem disposto sozinho do que em grupo. Eu sozinho sou muito mais íntimo. Sou muito mais eu, sou muito mais sincero, sou um bocadinho isto que estás a sentir aqui. Não, não é que eu não seja eu de manhã, mas de manhã estou na palhaçada, estou ali com um grupo de amigos quase que a beber uns copos e pouco mais. Aqui não. Aqui estou contigo e estou numa conversa íntima. E é um bocadinho isto que eu faço com o ouvinte. Por isso adoro fazer programa sozinho e estou aí com uma ideia para um programa sozinho. Falaste aí na mudança que houve nas manhãs da RFM, nessa responsabilidade de mudar a dupla das manhãs, José Coimbra e da Carla Rocha. E a mudança no café da manhã veio com uma mudança enorme naquilo que é a programação da RFM. Uhum. A RFM sentiu a necessidade de dar uma resposta às mudanças nas audiências de rádio? Bem, tu já cá tiveste o meu diretor, ele sem dúvida melhor que eu me poderá dar essa resposta. Se é que é uma resposta que tu procuras, a resposta à concorrência e à comercial que fez um trabalho brilhante, não acho que seja uma resposta. Acho que é uma adaptação ao sinal dos tempos, acho que é uma adaptação ao mercado, não só à comercial como a todo o mercado de rádio, ao mercado de música, a um novo target. Se pensares, os 30 de hoje não são os 30 de há 10 anos, são pessoas completamente diferentes. A mudança para o tu, por exemplo, que passámos do você para o tu, é um bocado isto. Os novos 30 tratam-se por tu. Há 10 anos os 30 não se tratavam por tu. E acho que toda a programação é uma adaptação aos novos tempos. O café da manhã, obviamente, que é o projeto forte da RFM e a aposta forte, outro projeto incrível é o Rocha no Ar. Eu estou orgulhosíssimo de estar numa rádio que consegue ainda assim dar primazia à palavra e ter diariamente um programa como a Rocha no Ar, não é? A RFM precisava de uma nova imagem, de um novo ar, de uma nova palavra, novas vozes em diferentes horários. A RFM estagnou no tempo? Não. A RFM não estagnou no tempo. Agora, se pensarmos em projetos, se pensarmos em empregos, imagina-te a fazer 10 anos este programa. E só fazes este programa durante 10 anos. Tu precisas de um novo desafio e eu acredito que daqui a 2 anos este projeto que tu tens aqui vá para o outro lado. E aí já tens um refresh na tua coisa. E já, imagina que agarras neste projeto e agora levas para uma rádio, para uma nacional, para uma local. Imagina que isto acontece. Ok, tens uma nova vida para ti. Quando estás 10 anos ou 8 anos a fazer sempre a mesma coisa, seja numa rádio, seja numa fábrica, é natural que te acomodes, que te habitues. Por isso acho que um refresh, uma dança de cadeiras, um vai para aqui, vai para ali, agora faz isto, muda a tua vida aqui, agora procura esta nova abordagem, procura ser esta nova pessoa. Acho que isso é útil para a vida profissional, seja de um animador de rádio, seja de um ator que não pode estar 10 anos a fazer o mesmo papel na mesma série. Tem que se mudar. O Law and Order tem 15 anos e tu já viste 6 ou 7 duplas diferentes de detetives. Apesar da série se manter a mesma. As pessoas têm que ter refresh na carreira, têm que ter desafios novos. E acho que foi isso que a RFM fez aos profissionais que lá estão. Isso traduziu-se, obviamente, depois num segundo plano, numa RFM diferente, renovada. E essa nova vida de que falavas na RFM, ainda gatinha ou já começa a dar os primeiros passos? Nós nunca gatinhámos. Gatinhámos há muitos anos. A RFM tem quase 25 anos. Mas não foi preciso um processo de adaptação também dos próprios ouvintes? Dos próprios ouvintes. Acredito que não. Quem é fã da RFM é realmente fã da RFM. Mas desculpa só me fazer este parênteses. Não sentiste de alguma forma alguns fãs traídos por esse anúncio quase repentino do Café da Manhã com uma determinada dupla para se colocar uma dupla mais nova e em certa parte desconhecida, em que não se sabia muito bem a dinâmica que iria existir? Eu sofri violentamente com o Facebook na altura, até pensar, epá, isto é só o Facebook. Eu tenho que trabalhar e nós, se calhar, ao contrário de todas as outras pessoas, estamos expostas a estas críticas e as redes sociais são ótimas para este tipo de situações. É um impacto para ti, tu levas um choque de, epá, então, mas espera aí, então, mas eu estou só aqui a fazer o meu trabalho. Eu adoro fazer isto e estou a fazer o meu trabalho. Pá, e as pessoas são às vezes um bocado duras contigo. Se essa... Desculpa lá, que eu tenho aqui o meu telemóvel a tocar. Se as pessoas se sentiram desapontadas, eu acredito que sim. Claramente que sim. Se lhes durou muito tempo o desapontamento, acho que não. Tu mudas de mulher, mudas de namorada, mudas de seguro do carro, mudas de nome, até mudas de sexo. Porque raio é que a tua rádio não há de mudar o programa da manhã. É um bocadinho isto. E as pessoas gostam de refilam com muita coisa, mas se calhar chegam a casa e metade do que dizem, que têm para dizer à mulher não dizem. Se calhar metade do que têm a dizer ao patrão não dizem. Metade do que têm a dizer ao tipo que lhe serve a gasolina ou que lhe serve o café todos os dias queimado não dizem. E depois apanham-se, obviamente, atrás de um Facebook. Epá, é porra, é descarregar um bocadinho. E eu senti claramente que também fomos uma catarse para este Portugal que estava a passar uma fase complicada. Agora já estou mais crente, mas na altura estava mais mergulhado em pensamentos negros e acho que foi um ótimo escape. E a malta serviu, sabes, aqueles bonecos que apertas para o stress? Acho que a mudança do programa da manhã da RFM foi um desses bonecos para o stress em Portugal. Apertámos. E agora estamos bem. Porque na verdade é que, e nós sentimos muito na altura do vou mudar de rádio, vou para aqui, vou para ali, com todo o respeito, as pessoas obviamente que são livres de escolher a rádio que querem, mas quando eu te dizia há pouco quem é fã da RFM, é fã da RFM, as pessoas não saíram, as pessoas não se foram embora, as pessoas não desligaram o rádio, as pessoas andaram 3 semanas, 1 mês a odiar-nos, e depois começaram a achar piada à primeira piada, e depois à segunda, e depois à terceira, e hoje... Nós temos muito, muito, quando eu digo muito, é muito feedback de pessoas de eu até nem gostava de gostar de vocês, mas, estás a perceber? Eu fui Sim. dos que, mas, eu acho que é um bocadinho isto, é obviamente cortar as relações com um amigo de 10 anos, como eram o Coimbra e a Carla Rocha, é tramado. Podem ouvir o Coimbra um bocadinho mais tarde, seguir ao programa, podem ouvir a Carla Rocha à noite, os amigos estão lá na mesma. Surgem aqui 4 pessoas novas que hoje... são aqueles que provavelmente serão os amigos deles durante 10 anos. E se nós não estivermos a fazer um bom trabalho, por favor, nós vamos sentir isso, mas por favor, capacitem-se, vão ter novos amigos. Porque é importante é que eles sejam realmente amigos. A RFM, mais do que pessoas, é uma marca e vocês veiculam essa marca? Eu não gosto, eu percebo o conceito, não gosto nada disso. Gostas da palavra marca? Se não gosto da palavra marca, é uma marca muito forte, é uma questão, estou-te a perceber. É uma questão de marca, sim. Falaste aí nos fãs e condicionais da RFM, sim. Que suscita para uma questão, marca. Para uma questão de marca. Sim. Eu acho que mais que uma marca e o slogan da RFM do mais que tocar músicas toca pessoas, é um bocado isto. E quando eu te digo dos amigos, é verdade. As pessoas ouvem rádio de uma forma íntima e as pessoas ligam-se a nós. E obviamente que se são fãs da RFM... se são fãs daquelas vozes, se são fãs daquelas músicas, se confiam nas propostas, porque depois é uma questão de confiança, percebes? Tu, de um estranho, se calhar, não vais aceitar tão bem que eu te diga que este filme é giro. Mas de um amigo teu, com quem tu tens alguma relação, ou que estás... Epá, tu aceitas, epá, vai ver este filme ao cinema, que este filme é bom. Essa confiança que se estabelece entre as propostas que tu dás, aquilo que tu dás de ti em antena, torna as pessoas tuas amigas. E elas não se vão embora. Por muito que se chateiem, elas não se vão embora, porque elas são fãs daquela rádio. Elas estão dentro de casa. Elas sabem com o que contar. Dizia-me hoje um ouvinte de manhã, nós temos agora um spot no ar que diz a determinada altura um ouvinte que, e tal, a rádio não é óbvia, por isso é que eu gosto. E ela escrevia-me hoje no Facebook, eu discordo completamente do vosso spot, eu acho que por a rádio ser óbvia no bom sentido, de nós sabermos o que estamos à espera, é a melhor coisa do mundo ligá-la, porque nós sabemos aquilo que vamos encontrar. Isto é um bocadinho como o chegar a casa. Por isso é que eu te digo, tu de casa não sais. Sais para todo lado, mas voltas sempre a casa. Exatamente. Mas antes de falarmos um bocadinho sobre a rádio no seu geral, há um assunto que temos que falar. Ui. Um assunto que temos que tocar. Oi, espera aí. Diz lá. Em algum momento existiu uma espécie de guerra fria entre a RFM e a comercial? Eu acho que existe uma... Não é uma guerra fria, nem é fria. Acho que é uma guerra absolutamente declarada. A rádio vive bem com isso? Ah, claro que vive. Claro que vive. Porquê é que não haveria de viver? Há muito mais rádios do que há canais de televisão. Ou pelo menos os 4 canais públicos. A SIC e a TVI vivem numa guerra há anos. E a televisão vive bem com isso. Acho que, no limite, quem ganha é o ouvinte. As propostas da comercial são boas, as nossas são fantásticas, as deles são fantásticas, as nossas são boas. E andamos permanentemente isto é absolutamente salutar, atenção, ninguém se ofende, nem nada que se pareça. Acho que todos nós é que tentamos sempre, todos os dias, meter um melhor produto no ar e suplantarmos uns aos outros. E isso é ótimo, porque para a criatividade não há melhor do que estar sobre essa pressão de teres que fazer mais e melhor. E depois para o ouvinte. É pá, o ouvinte liga à rádio e pode escolher coisas completamente variadas. Eles ouvem-nos a nós e obviamente que sentem, é pá, estes gajos são os maiores. E depois ouvem a comercial, estou a brincar, hein? Pessoal que ouve a comercial, adoro a comercial, tenho grandes amigos lá, de qualquer forma liguem-se na RFM. Mas obviamente que as pessoas sentem que há uma competição, mas essa competição é salutar, porque é de conteúdos criativos, é de maneiras de chegar a ti, ouvinte. E não estamos a falar propriamente de uma guerra de audiências televisivas que coloca coisas que eventualmente até nem são do teu agrado. Não vamos falar de uma Casa dos Segredos ou de saltos para uma piscina. Não é propriamente esse tipo de conteúdos. Nós permanentemente colocamos conteúdos interessantes no ar e criativos. Nós e a nossa concorrência e todas as outras rádios. Por isso, acho que deveria haver muito mais guerras assim. Entre outras rádios que fossem competidoras no mesmo patamar. Achas que uma guerra RFM comercial reproduzida com outras rádios levaria a rádio a obrigatoriamente evoluir? Tornar-se diferente? Sem dúvida. Por isso mesmo, acho que todos trabalhariam mais e melhor. Mas acho que todos à sua maneira também competem. A Cidade e a Mega. Sim. Claramente que a Renascença e a M80 devem andar picadas. Estás a perceber? Tipo, à sua maneira, todas elas vão fazendo uma guerra e ouvindo os seus concorrentes e percebendo que conteúdos é que estão a colocar no ar, para que caminhos é que têm que seguir. Para nós é uma paixão, no limite é um negócio. Falaste na questão dos amigos que tens na comercial. Ser amigo de alguém na comercial é como tu ser jogador do Benfica, essa pessoa ser jogador do Sporting e irmos ser à noite juntos e só se poderia encontrar em casa, no recanto do lar. Sim, mas ainda eu sou muito, muito amigo do Vasco Palmeirinho. Tirámos o curso juntos na Católica, trabalhámos 5 anos na Mega e depois, entretanto, eu assumi as manhãs da Mega e foi na altura precisamente que o Pedro Ribeiro o convidou para ir para a comercial. O Vasco evoluiu milhões. O Vasco é, para mim, o melhor talento criativo de rádio do país. Ponto. Um dia andei a trabalhar com ele e ele andou a trabalhar comigo. De qualquer forma, vou dizer-te, nós não falamos de rádio. O que é uma pena, porque adoraria falar de rádio com ele e acredito que ele adoraria falar de rádio comigo. É esse pacto? Nem é preciso haver um pacto. É assim, quando eu estava na Mega e ele estava na comercial, obviamente que havia mais, falávamos mais de rádio e sobre o que se passava e etc. Hoje em dia é completamente impossível que isso aconteça. Hoje em dia teremos que falar do Benfica e do Sporting e das nossas coisas, porque também, fartinho de falar de rádio, estou eu. Estamos aqui. Estou a brincar contigo. Estou a brincar contigo. Se calhar vamos acabar com isto. Ok. Meia horinha. Tá bom. Tá perfeito. Falavas aí na questão de vocês estarem juntos e já vi algumas fotografias vossas juntos. As pessoas não associam essa rivalidade em rádio a quando estão juntos, essa estranheza de se darem bem, ou as pessoas já nem ligam e querem ouvir o tal bom produto que tu falaste, nem ligam nenhuma a essa rivalidade. Eu acho porque hoje em dia as figuras da rádio estão muito mais mediatizadas. Sem dúvida, acho que já era tempo de se calhar se entender que um programa da manhã como o da comercial ou da RFM tem uma audiência média de 800 mil pessoas. É uma brutalidade de pessoas. Imagina qual é que é o programa de televisão que tem esta audiência. Não há muitos. Sim. Pronto. E acho que muitas vezes a rádio, mas talvez por culpa própria, não entra no showbiz, não entra naquilo que é que é este meio que tu vês e que tu conheces. E acho que ultimamente, aliás, a maioria dos talentos que têm saído para a televisão têm saído da rádio. Mais que nunca a rádio está... Tens o Paulo Fernandes da M80, começou na cidade da M80, que está agora com a Cristina aos domingos lá no programa das danças. Tens o Vasco Palmeirim, que é um dos talentos que hoje emerge da televisão. Tens pessoas, tens a Vera Fernandes, que ainda há uns tempos esteve a fazer também umas coisas para a TVI. Tens pessoas a sair da rádio. A rádio está a ser alimentada por... A Joana Gama fez coisas para a SIC Radical. Eu próprio já fiz coisas para a SIC. A Joana Cruz, sim, mas apesar da carreira obviamente ser mais longa. Mas nos últimos tempos, e é isto que tu sentes, é que as figuras da rádio estão mais mediatizadas. Sim. Isto tem acontecido. E agora, já me perdi, que já não sei qual era a pergunta. Não, a questão que eu estava aqui a falar era, vocês normalmente estão juntos, já vi fotografias de vossos juntos, se as pessoas ligam alguma coisa à rivalidade, como é que vocês podem estar juntos, sendo um DRFM, deixam passar? Eu acho que deixam passar. Aliás, porque eu sou muito mais anónimo do que é o Vasco hoje em dia. Sim. Por isso, há de ser sempre o Vasco e um amigo. Eu lembro perfeitamente de uma vez, fartar-me de gozar com o Vasco, porque o Vasco foi a um evento com a Joana Cruz e depois apareceu numa revista, numa Caras ou numa coisa qualquer, que era Joana Cruz e um amigo. Por isso, eu hoje estaria nessa posição, por isso é-me tranquilo, eu continuo, apesar de estar lá em cima a mandar cabeçadas ao Vasco e o Vasco a mandar cabeçadas a mim, isto no sentido da rivalidade radiofónica e de programas. Quando estamos juntos, o Vasco é que neste momento é uma cara da televisão, por isso o Vasco é que tem que... Eu sou só o amigo. Falámos aí da mediatização das caras e das vozes da rádio. A rádio não perdeu alguma da magia por, neste momento, estar também a alimentar a televisão? A rádio deixou de ser só, pura e simplesmente, a voz? Ou ganhou outros pontos a favor? Ganhou. Eu hoje em dia sou apologista de uma rádio 360, uma rádio que tenha voz, que tenha música, que eu ligo um site, que esse site seja dinâmico, esteja acessível num PC, num tablet, num smartphone, em qualquer plataforma, que eu possa diretamente comentar qualquer coisa que esteja a acontecer no Facebook ou no Twitter da rádio, que eu possa enviar vídeos para a minha rádio, que eu possa ver aquilo que realmente aconteceu em estúdio e que foi tão giro, porque eu ia de manhã para o emprego e ouvi o Marco Horácio a cantar uma música do Bruno Mars, mas que afinal era para uma Teresa. Epá, eu vou adorar ver o Marco Horácio a fazer aquilo. Epá, eu estive a ver o David Fonseca a manhã inteira aos berros dentro do estúdio. Eu quero ver o David Fonseca a mandar berros dentro do estúdio. Acho que essa proximidade só nos deu ainda mais aquilo que eu te dizia, que é passámos de ser o amigo do telefone, não é? Com quem falas ao telefone, para ser o amigo de quem tens fotos, de quem segues a vida, que te vai atualizando aquilo que está a fazer e não está a fazer. Ganhámos uma maior dimensão nas pessoas e ganhámos mais possibilidade de lá chegar. E pode-se continuar a chamar rádio? Pode, é isso? Pode. Essencialmente, eu trabalho 95% para a antena. Os outros 5% é o acessório. E nunca te esqueças que quem faz os vídeos, quem tira as fotos, quem está a fazer tudo isso, a Rádio 360, não é um animador de rádio. O animador de rádio faz aquilo que lhe compete, que é estes 95% que eu te digo, que é voz, emissão, porque é aquilo que conta na rádio. No fundo, é como teres uma televisão e depois ires a um site ver o restinho da notícia, ou ver o vídeo que não viste, ou conseguir contactar com a rádio através de um e-mail ou outra coisa qualquer. Ou seja, a televisão primordialmente continuará a ser no teu ecrã, como a rádio primordialmente continuará a ser no teu rádio. Vocês, com esta capacidade agora da rádio ser mediatizada, sentem necessidade em preservar mais as vossas vidas pessoais? Ou não chega ao tal showbiz que nós falámos há bocado? Não chega, mas há de chegar. Acho que é uma questão de tempo a chegar. Cada vez mais, acredito, nos próximos 2, 3, 4 anos a rádio ganha ainda maior dimensão e precisamente também, se calhar, e muito por culpa desta competição entre a comercial e a RFM, que leva a que a criatividade surja, depois se expanda pelas redes sociais. Eu quando tu me perguntas se eu acho que tenho que proteger mais a minha vida pessoal, eu não digo eu, digo todos. Todos, não sou só eu, tu também, ali o senhor que está à porta do metro também, ali a tua contínua e o teu professor também. Acho que hoje em dia, eu choco-me com isto, estou chocadíssimo, irritadíssimo com isto. Mas fico chocado com a exposição que as pessoas colocam nas redes sociais, seja no Facebook, seja no Instagram, no Twitter, seja no que for. Acho que é sobreexposição. O meu filho nasceu, não tem uma única foto no Facebook. É meu. E há coisas que acho que devem ser preservadas. A nossa vida deve ser preservada de uma série de coisas. E acho que as redes sociais fizeram com que tu vês coisas no teu Facebook e dizes, como é que tu estás a publicar isto? Não é? E muitas vezes acho que as pessoas se excedem e dão demais delas a pessoas que mal conhecem. Mas tu já fazes questão em preservar esse teu lado. Tu já sentes algum assédio nesse lado da fama e do showbiz que nós estamos aqui a falar? Da mediatização? Não? De todo. Não sinto. Sinto que obviamente que há muito mais gente e com a passagem para a RFM, e obviamente a exposição da RFM é completamente diferente da Mega. É como chegares à Liga dos Campeões, não é? Tipo, todos os jogos, todos os treinadores estão a ver, toda a gente está a ver, é sentires isso. Sentes que as pessoas têm, obviamente, um reconhecimento por aquilo que tu fazes. Se isso me incomoda diretamente na minha vida pessoal, não, nunca me incomodou. Nunca me incomodou, nem até agora tenho tido essa sensação. Mesmo quando estive mais exposto, quando estive no Formigueiro, etc e tal, pá, sentia no Facebook que as pessoas falavam mais comigo e, obviamente, comentavam o post em que eu estava num estúdio de televisão, que era também uma coisa diferente para quem me segue, nunca me viu num estúdio de televisão, veio mesmo num estúdio de rádio, e senti que as pessoas colaboravam mais e tinham mais aquele kick. Agora, no fundo, ninguém me chateia. E não deixaste de ser o amigo para ser o famoso? Não, de todo, Ruben, por amor de Deus. Não. Não estou a dizer por vontade própria, estou a dizer por vontade dessa exposição que existe na rádio. Eu acho que não, sabes porquê? Eu continuo a ser, continuo para já a ser a mesma pessoa, acho que continuo a ter a mesma postura em antena, continuo a ter, para as pessoas que me abordam, seja no centro comercial, seja num evento RFM, seja numa noite... Como sabes, eu sou disco choque e, obviamente, que há muita gente que me vai perguntar, você é o André da RFM, não sei o quê, eu sou sim senhor. Ah, eu sou simpático com as pessoas, tipo, se te vem falar contigo sobre o teu trabalho, só podes ser simpático. Depois, se calhar, não sou uma personagem muito fraturante, eu não digo barbaridades, eu não tenho opiniões vincadas ou estranhas em relação a determinados assuntos, como tendo de ser um bocadinho humano e eu não sou humorista, não tenho vontade, não tenho necessidade de rasgar com alguma coisa ou de pisar alguma coisa. Por isso eu acho que até sou um tipo porreiro, que as pessoas continuam a achar como um tipo porreiro. Agora, voltando às redes sociais, eu respondo a todo e qualquer comentário que fazem na minha página de Facebook. Por isso acho que as pessoas sentem que do outro lado existe uma pessoa que é tão igual quanto eles. Só tenho uma profissão diferente, faço rádio. Falaste aí também na questão da rádio, das pessoas que também transitam para a televisão. Falámos aí no Vasco Palmeirinho, que é também agora uma figura da televisão. Que tipo de valências é que a rádio dá a alguém para depois entrar na caixinha mágica? Bem, dá-te clareza de espírito, dá-te clareza de discurso, dá-te raciocínio rápido, dá-te sangue frio a responder a situações de stress e limite, dá-te uma noção de tempo diferente de todo o mundo, e se tu tiveres, e dá-te uma colocação de voz, não é? E uma forma de comunicar completamente diferente, se tu conseguires aliar isso a uma imagem que tenha um palmito de cara, tu já tens 90% do trabalho cumprido. Faltam os outros 10%, que é a magia da televisão e que também é dificílima. Mas tu nunca pararás a meio de um discurso. Tu estarás sempre a falar, porque na rádio sempre te ensinaram que só te calas quando houver música. Não te vais calar a meio e deixar a emissão em branca. Por isso, se tu agarras num microfone e agarras numa câmara, e o teu discurso irá sair sempre. Serás sempre claro, comunicarás sempre da melhor forma. Falta-te aprender, obviamente, todas as outras técnicas, não desvalorizando nem por um minuto o trabalho da televisão, que é dificílimo. É mais complicado fazer o outro trabalho, que é sair da televisão e ir para uma rádio. 90% ou 80% da comunicação é não verbal, tu na rádio só tens os 20% e utilizas-os da melhor forma possível e imaginária. Quando chegas à televisão, né, ainda tens mais 80%, que é a tua cara, a tua expressão, a expressão corporal. E quando só estás habituado aos 100% e depois só tens que limitar a 20%, esse caminho é mais complicado. Vincar com a voz, ou não vincar com a voz, ou fazer um ar mais alegre, ou um ar um bocadinho mais triste. Isto só está ao alcance de quem faz rádio. Na televisão é complicado. Tens 100%, tens de limitar a 20% agora. O Formigueiro foi um projeto maltratado nas duas vezes que esteve no ar? Na primeira vez não foi maltratado, na primeira vez foi programado. Ou pelo menos foi assim que me venderam o peixe, não sei. Não, na altura disseram-me que íamos fazer dois programas especiais do Formigueiro, dois especiais de Natal. Fomos gravar a Madrid, isto foi em 2011, salvo erro, e foi, pá, foi divertidíssimo. O programa teve excelentes audiências na altura, chegou a fazer 32 de share ou 34 de share, que era uma barbaridade. E entretanto o Marco tinha um programa já acertado com a SIC e era o Marco a cara do Formigueiro, e ter dois programas no ar com a mesma cara ia ser um bocado complicado. E na altura obviamente que seguiram com o projeto que o Marco já tinha acordado. Depois resolveram... Esclarecimento feito. Resolveram acordar. Sim. O Formigueiro. A equipa era fantástica. Eu em poucas equipas estive, fiz pouca televisão, mas senti ali um amor muito grande, senti ali uma cumplicidade muito grande e uma forma de trabalhar muito, muito boa. A produtora é fantástica, é a Shine, e todas as pessoas estavam ali com um caminho e um fim. E era um programa complicado de fazer a nível de produção. Se tomaste atenção, aquilo tinha experiências de 30 por Sim. uma linha, estavam sempre a entrar e a sair coisas do set. Era realmente complicado. Acho que teve um horário péssimo, mal demais. Primeiro ou segundo? Não, o segundo. O segundo primeiro, das 3h30. Exatamente. Era um horário péssimo. Eu, para mim, aquilo é um programa de família e para estar a ver um sábado ou um domingo à noite. Não é claramente um programa para estar a ver a meio de uma tarde enquanto se passa a ferro, se tem o puto a chorar e se tem que ir fazer compras para o jantar. Acho que é um programa para te sentares na televisão e ficares a ver. E pronto, e na altura a experiência foi fantástica, conheci pessoas ótimas, o Bruno, que também já cá teve. Sim. O Bruno Ferreira, trabalhei com a Cleia Almeida, que também adorei de paixão, com a Joana Cruz, lá está, eu e ela sempre juntos, e conheci o Marco Horácio, que é uma pessoa extraordinária, que ainda esta semana esteve comigo lá no programa. Acho que sim, acho que foi maltratado a nível de horários. Mas porquê que houve essa mudança para as 15h30, 15h45? Vocês sofreram com o Bela, Não Há Bela Sem João? Não Há Bela Sem João, não é? Um programa diferente. O Não Há Bela Sem João. Sim, sofremos um bocadinho com as audiências do programa, até porque eles também já vinham de trás. E vinham bem, e vinham ótimos. Estavam a fazer números incríveis para um programa de um sábado à tarde. Nós não conseguimos fazer os mesmos números, o programa acabou. É isto, no fundo. E há bocadinho quando eu dizia dos projetos de televisão e projetos de vida, é um bocado isto. Eu na rádio tenho um projeto de vida, ali sabia que aquilo ia ter um tempo relativamente limitado. 6 meses, 1 ano, 3 meses, 2 anos, é limitado. E o que é que tu estás disposto neste momento a fazer em televisão? Se estás disposto a fazer televisão? Não sei, se queres que diga, eu não penso muito na televisão. Vai-te acontecendo por acaso? Vai-me acontecendo por acaso. E acho que qualquer dia acontecerá outra vez, por acaso. Porque se lembraram de mim para eu fazer qualquer coisa. Eu tenho uma tarefa em mãos que é tão grande que pouco tempo me dá para pensar noutro tipo de projeto. De qualquer forma, acho que eu não sou comediante, eu não sou humorista, eu sou um tipo porreiro e que sabe comunicar, acho eu, e que consegue levar as pessoas no seu discurso. Por isso, sei lá, qualquer coisa que me apresentem de comunicação. Mas que não puxem muito por mim para eu ser o rei da festa, porque não é muito o meu perfil. Ser pai é a melhor profissão do mundo? É a melhor coisa do mundo. E quando eu te disse que tinha o maior projeto entre mãos, não era o café da manhã, era este do Rodrigo. Chama-se Rodrigo. Tem nome de craque? Exatamente. Nem vai à escola, vai diretamente para... Escolinhas de bem-vindo. Claro, esse nem sabe ler, nem interessa. É o maior, sai à mãe, tem os olhos da mãe, são azuis. Espero que saia moreno de olho azul para andar e conquistar as gatas. É o terceiro numa linhagem de conquistadores. O meu irmão, o meu pai e agora ele. E espero que corra tudo bem. É uma tarefa, é a maior paixão de sempre. Nunca senti isto que estou a sentir na vida. Quem é pai está a me ouvir e está a perceber. Quem não é pai está a ouvir e está a pensar, ok. Só vos digo, daqui a uns anos, quando ele aparecer na vossa vida, quando o vosso filho aparecer na vossa vida, vocês vão sentir isto. E vão se lembrar desta entrevista. Mas não há aí um grande medo em relação ao que é o futuro, que será o futuro dele? Olha, nota de um planeamento de vida? Foi claramente planeado. O Rodrigo teve 34 dias dentro de uma incubadora, foi um bebê prematuro, por isso eu, o que posso dizer é que uma febre que ele tenha agora, bateu com a cabeça... Tropeçou, que ele não anda. Mas qualquer coisinha que lhe aconteça agora, para mim é relativo comparado com o medo que eu já senti durante 34 dias. em relação ao medo do futuro, graças a Deus que eu, se calhar, eu sou uma pessoa extremamente otimista, estou a passar um ótimo momento na minha carreira, que se junta, obviamente, ao nascimento do meu filho e à minha estabilidade familiar, e que significa que eu, neste momento, medos tenho muito poucos. Estou a trabalhar imenso, estou a juntar imenso dinheiro para o meu miúdo, a querer que ele seja extremamente feliz. É só isto. E não vamos mais longe. Os nossos pais, os nossos não. Assim, os nossos pais foram criados com muito pouco. Nós é que já nascemos numa geração em que as coisas são mais. Sim. Percebes? Onde comem dois, comem três. Mas mais, mais eu do que tu também. Sim, sim. Eu ainda faço parte de alguns. Mas sim, mas mais a tua geração do que a minha. Vocês têm tudo. E cria-se com muito pouco. Percebes? Consegues levar a coisa com muito pouco, sem grandes. Se tiveres os pés na terra, sem grandes parabuíços. E daqui a 30 anos, Rodrigo Henriques, no café da manhã? Daqui a 30 anos, epá, eu vou dizer-te, eu ultimamente tenho acreditado cada vez mais nisto, que é, nós, olha, falar em gerações, vivemos na geração do, epá, tu segue o teu sonho. O teu sonho é ser radialista, é ser animador de rádio, epá, tu segue o teu sonho. Eu tenho a dizer, não faças isso. Eu sei que o sonho é uma coisa incrível, mas eu lembro-me de um episódio do Dr. House, e aquela que era a namorada do Dr. House, aquela que era a diretora do hospital, estava num date com um fulano ali até perto do hospital. E ele perguntou, então o que é que tu fazes? E ela disse, eu sou diretora do hospital e faço isto e faço aquilo, e gosto imenso do que faço, e a minha vida e tal, e adoro trabalhar e não sei o quê. E ela perguntou-lhe, então e tu o que é que tu fazes? E ele disse, eu trabalho numa oficina, eu tenho uma oficina. Então tens uma oficina, que oficina é que tu tens? E vamos imaginar que ele diz, eu tenho a Pneuvita. A de Nova Iorque, a de Sydney, ou seja, ele tinha a rede inteira das Pneuvitas lá do sítio, durante não sei quantos estados, não sei quantas cidades. E ela perguntou, e gostas do que fazes? Ao que ele disse, eu não me interessa se gosto do que fazes, tu amas o que fazes, eu ganho dinheiro para fazer aquilo que gosto de fazer. E eu não sei qual das duas perspectivas é a mais interessante, se fazermos aquilo que gostamos e só fazemos isso, ou fazemos aquilo que não gostamos para fazer aquilo que gostamos. Não sei. E agora, pumba, lida com isto. A frase, faltava aqui a frase Facebook inspiradora. É verdade. Mas gostavas de ver o teu filho atrás do microfone? Gostava muito. Sabes que o meu pai fez rádio, onde tu estás, na Rádio Ribatejo. Teve para ir para a RFM há muitos, muitos, muitos anos, mas acabou por ser parvo. E foi disco jockey, por isso nós ligados à música... estamos, e ligados à rádio estamos. Eu parece que subi um nível naquilo que foi a carreira do meu pai, na rádio, e também na minha carreira de disco jockey. Eu gostava muito que o Rodrigo seguisse os passos do pai na rádio, mas é um bocadinho, deixa eu ver, porque isto realmente é bom, mas não dá para fazer aquilo que nós gostamos. Achas que nos genes lhe passaste o bichinho da rádio? Acho que sim, claramente. Qualquer dia, aliás, por falar em bichinho da rádio, o Rodrigo visitou o bichinho da rádio esta última terça-feira, quando o Marco Horácio lá esteve, o Rodrigo estava em estúdio. Foi lá visitar, mas acho que sim, acho que lhe passei o género da rádio. Há uma coisa importante, está sempre a ouvir música. A mãe mostra-lhe a Kika, me chateia um bocado, gosto imenso da Kika, mas chateia-me um bocado. E eu, pronto, eu ponho as orelhas negras e ela tira as orelhas negras e mete a Kika, e eu, pumba, ponho as orelhas negras outra vez e ela tira e mete a Kika, e eu ponho o Kanye West e ela vai e põe a Kika, e às vezes põe também o Chimbalawé. Há lá uma certa discussão em casa sobre música a esse nível. De qualquer forma, acho claramente que ele prefere as da Kika do que as minhas. Claramente, mas não vou desistir. Falamos ainda na questão de disco jockey. Faltam cerca de 10 minutinhos para acabarmos a entrevista de hoje com André Henriques. As pessoas estão a precisar de festa? Epá, as pessoas estão a precisar muito de festa. Eu não sei se tu tens esta ideia, mas eu acho que dá uns 6 meses para cá o espírito do nosso país tem melhorado. Tens essa ideia? Tenho essa ideia. Se calhar sou um iludido. Se calhar porque como a vida me corre bem, acho que a vida corre bem a toda a gente. Mas acho claramente que nós estamos... Ou nós nos barimbamos, ou de repente mudamos o chip e pensamos. Não vamos pensar quem está em cima. Vamos é pensar realmente na nossa vida e naquilo que temos que trabalhar e que temos que furar e que temos que inventar para nos safarmos. Ou se estamos muito preocupados com o que se passa lá em cima, andamos presos, ao contrário de andarmos a correr à procura daquilo que é o melhor para nós. E não sei, se calhar sou um iludido, mas acho que nós cortámos ali o cordão umbilical, desligámos o chip, ficámos sem bateria, mas não sei, deixámos de ligar a quem está lá em cima. Eu não tenho ouvido nem metade da contestação social, nem metade das manifestações, nem metade das revoltas no Facebook, nem metade, nada. Acho que agora nós nos entretemos a trabalhar e a fazer por nós. Já nos fartámos de culpar o próximo, e neste caso os governos e os sucessivos governos. Acho que já deixámos a culpabilização do outro para nos começar a responsabilizar a nós. E acho que agora as pessoas estão cada vez mais a lutar por si e a pensar, ok, bora para a frente. A noite nunca entrou em crise? A noite entrou em muita crise, entrou em muita crise. Se entrou em crise, aliás, e especialmente se sentires aqui em Lisboa, de repente, tu, o ano passado, quando abriu a Season, ou seja, em outubro do ano passado, tu tinhas 3 discotecas abertas em Lisboa. Era complicado. Tinha fechado tudo. Tinhas o Main, a capital, não é? Tinhas o BBC e tinhas o Lux. E o Urban? E o Urban. 4 discotecas abertas em Lisboa, numa capital europeia, numa metrópole, teoricamente. E isso foi muito complicado. Entretanto, as pessoas barimbaram-se. E vamos continuar a trabalhar, porque é preciso trabalhar. O mercado da noite sofreu uma revolução gigante nos métodos, nas metodologias, nas formas de promoção. Sofreu uma reviravolta gigante e também, obviamente, vítima da crise. Tu tens que inventar novas maneiras de chegar às pessoas. No fundo, a crise, com tudo o que tem de negativo, aguça-nos também o engenho e a forma de chegar. Acho que hoje em dia as pessoas estão mais a sair à noite. Aliás, o teu Facebook está inundado de pessoas em festa no Blisse e no Urban de Vila Moura e 30 para Malinha. É verdade, e tu sentes isso. Sim, sim. Sentes que as pessoas estão mais vivas, sentes que os espetáculos estão mais cheios, sentes que os concertos... E eu odeio aquela característica tremenda que nós temos, que é... pois é, o festival escutou, bela crise que anda aí. Ainda bem que o festival escutou. Ainda bem que há uma carrada de gente que vai trabalhar para aquele festival e que vai receber no final do mês para pagar contas, porque isso faz girar uma economia. Ainda bem que há uma série de gente que gastou 70, 80 euros naquele bilhete para ter 4 dias de diversão. Saem de lá de alma limpa e renovada, mais informadas, mais para a frente, com mais vontade de fazer e produzir. Por isso eu acho que estamos a precisar de festa, mas também estamos a fazer por isso. Deixamos de ser os portugueses do coitadinho. Sim, coitadinho. É o que eu te digo. A julgar pelos últimos 6 meses, acho claramente que sim. Estamos mais, eu não digo positivos, estamos mais determinados. Positivos não sei se alguma vez seremos, mas pelo menos estamos mais determinados em querer o melhor para nós e pararmos de nos encostar, e esta expressão pode ser um bocado mal entendida, mas que não seja, nós não estamos encostados ao governo, mas não estamos à espera de. Obviamente que deveriam, tudo isto deveria acontecer num mundo ótimo, mas como não estamos num mundo ótimo, se nós não olharmos por nós, não são eles com certeza que vão olhar. Crescemos como sociedade? Crescemos. Crescemos. Crescemos, tornámos-nos mais responsáveis e acho que os próximos resultados de eleições serão um bocadinho sinal disso mesmo. Fomos uma geração... Nunca tínhamos tido uma crise tão profunda há muitos anos. Desde o 25 de Abril provavelmente não estávamos assim. E isso é grave. Eu tornei-me um consumidor muito mais racional. Eu tornei-me um freak da energia, eu tornei-me um freak da poupança, eu faço compras nos saldos, eu tornei-me muito mais racional no consumo. E acho que o boom dos anos 90 e os novos ricos e todo o boom financeiro que houve nos anos 90 acaba por te iludir enquanto consumidor. Eu hoje em dia, com a crise, sobra muito mais ordenado do que me sobrava há 5 anos. O que significa que eu estou muito mais racional em tudo aquilo que faço. E isto é importante. Começámos a levar a lancheira para o emprego, a aquecer lá no micro-ondas, a tomar o pequeno almoço no emprego em vez de ir à rua. Ou seja, começámos a ter um bocadinho mais de tino. Isso também se nota no público da rádio? Sim, acho que sim. Tenho cruzado com ouvintes e cada vez acho que estamos mais na mesma sintonia. Senti perfeito. Ontem fomos entregar uns prémios ao Pingo Doce, da despensa, de uma das medidas que a RFM tem para ajudar os portugueses e que está a resultar muito bem. E falei com os ouvintes e senti os ouvintes de uma leveza, de uma determinação e de uma proximidade a nós que achei fantástica. E achei que estamos todos a conversar a mesma linguagem. Talvez pela primeira vez em muito tempo. Por onde é que vai a rádio? A rádio? A minha? Vai para o primeiro lugar. Não tarda nada. Acho que a rádio vai continuar a evoluir criativamente. Acho que vai depender cada vez mais das redes sociais. Da viralização dos seus conteúdos, e tem que chegar cada vez mais às pessoas. tenho medo do wireless. Muito medo do wireless. Quando o teu rádio, quando o rádio do teu carro apanhar um wireless, tu poderás estar perfeitamente e a horas normais a ouvir uma rádio de Nova York, ou de Paris, ou de Londres. Ainda assim, espero acreditar naquela história do Essa de Queiroz e da proximidade da notícia. Quanto mais próxima ela é, mais tu levantas a cabeça para ver o que é que aconteceu. Mas tenho medo do wireless. Ao respeito pelo que aí vem. O que é o bichinho da rádio? O bichinho da rádio é estares de férias e teres vontade de voltar para trabalhar. É eu estar aqui deste lado ao microfone e não ter vontade que esta entrevista acabe. É ter vontade de tocar as pessoas e de sentir se tens alguma coisa para lhes dar. Quem é o André Henriques? É uma pessoa muito feliz, é um pai babado com uma família fantástica. Tiveste um ano e meio para pensar nesta pergunta. É verdade, é verdade. E mudou é muito verdade. Em relação... Mudou. É pá, sim. Estás mais magro. Estou mais magro, é verdade, estou mais magro, 8 quilos. Porque há dias pus uma foto no Facebook RFM, olhei para mim e disse, que é isto? Este não sou eu. Pronto, estava com mais 9 quilos que o meu peso normal, já estou de volta normal. É isto mesmo. Pá, muito obrigado. Muito obrigado por apadrinhares esta... Apadrinho, sim, senhor. Este regresso. E dou-te os meus enormes parabéns pela persistência, pelos convidados fantásticos que tens tido e obrigado pela honra de estar cá por uma segunda vez. Ora essa. O prazer foi nosso. Estamos juntos. Aliás, foi meu. Foi mais um conversa. Nem digas isso. Eu adoro isto. Pá, sério? Adoro sempre. Ah, pá, fantástico. Sabes que eu nunca sou um entrevistado. Eu sou sempre um entrevistador. Ah, é bom estar nessa posição. Não é bom. Tu fizeste-me perguntas um bocado chatas. Ah, desculpa. A gente já compensa isso. Foi mais um Conversa de Esquina. Voltamos na próxima semana. Beijinhos e abraços. Tchau, tchau. Não perco a repetição deste programa às 9 da manhã da próxima segunda-feira. Um grande abraço. Tchau, tchau. Bom fim de semana. Feeling my way through the darkness, guided by a beating heart. I can't tell where the journey will end, but I know where to start. They tell me I'm too young to understand. They say I'm caught up in a dream. Well, life will pass me by if I don't open up my eyes. So that's fine by me. So wake me up when it's all over.